no Instagram, Bugido Cavaco, o Alagoano Estourado. Música nova, viu? Não foi nem lançada, vai sair agora. Essa é pra nego, viu? Lançamento, lançamento exclusivo. Ó, eu já mandei um WhatsApp, chamo ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra de uma. Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser. Amanhã cê na piscina, rodeada de mundo. We'll be right back.